sails up to the sun till we find the sea of green and we lift beneath the waves in our yellow submarine. Friends are all on board. Many more of them live next door. And the band begins to play. Inaugurais é mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas rádio comercial, antenas para todo o país, neste caso a edição de quarta-feira. As boas-vindas em som, Chris Ackman, numa notável entrega de Yellow Submarine, é a celebração dos 40 anos do álbum Revolver dos Beatles, recentemente recuperado para CD, mais ou menos recentemente, recuperação aqui Massive Attack, Blue Lines. Tickles. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl at a distance. Moves are very easy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hip data to get the petty matter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory or do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go. Goes the one I love but never gets near me. It's a beautiful day when it seems as such. Beautiful thoughts, words I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in this existence, just be it. English upbringing, background Caribbean. It's the way that we build it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, son, I ain't glazy. No sunshine in my life because the way I deal is hazy. Live from day to day because I'm on my toes. While contemporism, I remain in comatose. Love me too, I'd lie not try, so I lost faith. Then turn to her to keep the faith. She told me take an occupation or you lose your mind. And on a 9-to-5 lemon, looking for the line. Box clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Massive in the area, attacking at the area. Sun goes softly, softly round a habitat. Ratchet in the right hand, they got no one to stab at that. Take a walk, Billy, don't be a hero. Efforts are minimal, they're almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man, the one that lonely has a puzzled anagram. I just do the water pumping. Microphones are close, crowds are far apart. Take my piece of mind, it's on my name across your heart. Ganhei! Toma, toma, eu ganhei tu não. Na, na, na, na, na, na. Vou contar ao mano, campeão, campeão. Ninguém vai querer perder. Até 16 de julho ofereçam Operação Quem é Quem Subútil ou qualquer outro jogo MD da Hasbro e será reembolsado em 50%. São horas e horas de diversão, agora à metade do preço. Rádio Comercial. Bora! É a edição de quarta-feira tripla de António Sérgio nas horas por aqui, antenas da Rádio Comercial, até às 13, o que vai suceder até sábado próximo. Tudo em soltas nesta primeira hora, como é aliás trivial. Na segunda, a primeira rubrica fixa regressa hoje à 1h40. É uma viagem downtown muito curiosa. Não perder. Então. Wake all your sleepy hands and come a crawling. Magic numbers. The last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you.

velhos tempos, 1994, Little Stars e ainda Sometimes Always. Recordações fazem-se da tripla hora de António Sérgio Briguinha Comercial para The Jesus and Mary Chain. Aqui com a colaboração da Hope Sandoval. Sometimes Always. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Demonstrate and replicate to set the tone. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Os tais motivos force majeure que invocámos a semana passada mantêm-se presentes e prementes, pelo que a Fala da Tribo vai falhar mais uma semana por aqui. Nas horas de António Sérgio e no hábito das sextas-feiras por aqui da Toca do Lobo. Vamos relembrar, entretanto, dois momentos, porque é curioso o fado ter tido, de há muito tempo atrás, na Fala da Tribo, não o fado, mas as pessoas ligadas à sua expressão, espaço suficiente por aqui. Na altura, a entrevista feita a António Malão verificou-se na cabine de onde emitia a Best Rock FM. E mesmo que acontecesse hoje, no estúdio da Rádio Comercial, para onde regressámos há algum tempo atrás, infelizmente, salvei a Antena Nacional, mesmo assim, o instrumento que ele gosta não caberia aqui, porque é um piano de cauda inteira. António Malão conversou sobre músicas e conversou connosco, especialmente com a Ana Cristina Ferrão, sobre o seu trabalho, de onde recuperamos o fado número 3, Hilário.

encontro amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Comercial. Noite dentro do Rádio Comercial, edição de quarta-feira até às três, convosco António Sérgio nas horas. Soltas, clap your hands, say yeah, over and over again, com o subtítulo Lost and Found. The Water Boys.

É a segunda de 3 horas, edição de quarta-feira à noite dentro do Rádio Comercial com António Sérgio nas horas Bella and Sebastian Dress Up in You. My Morning Jacket. Off the Record. tema Off the Record, retirado para as soltas do arranque da segunda das 3 horas da Rádio Comercial Noite Dentro, edição de quarta-feira, o álbum Zed. Outra recordação, é uma recordação bem velhinha, refere-se aos Hip Young Things. Alguns vão lembrar-se. Segunda hora das 3 da noite dentro do Rádio Comercial, os Hip Young Things, é coisinha velha, mas o som é bem fresco. Stereo e ainda The Little Tramp, já a seguir. He's got his hand in my pocket. Yeah.

daqui a pouco, 1h40, a viagem downtown é a segunda das quatro previstas para esta semana das horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Estamos no domínio de War, at War, aliás, at War with the Mystics, é o último Flaming Lips. The Yeah Yeah Yeah Song, Fred Radicals. E uma que já vai sendo habitual por aqui na noite, think My Cosmic so. Autumn Rebellion. I think you wanna start. They've all gone away. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Está de volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com música conjugada no futuro mais que perfeito. Noite dentro, quarta-feira, antenas da Rádio Comercial para as noites de António Sérgio. Daqui a mais uns minutos é a primeira rubrica fixa a regressar, a viagem downtown de cerca da 1h40. Richmond Fontaine. I saw the yobs in DOA, but I couldn't go home, so I went down to the yard and I sat by the concrete wall. Picked up, I fell asleep on the dirt and gravel. Yeah, the well horn yards.

much alike, we must be brothers. See, I had a job to do, but people like you been doing it for me. Rádio Comercial. Toca animar. Humor. Boa disposição. Alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Because you had a bad day. Animar com a Rádio Comercial. Let's go downtown. Edição de quarta-feira, meia-noite, 13. António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. 1h40, 1h42, neste caso, é tempo de viagem downtown. A eleita esta semana é Ursula Rucker. Recordações do, salvo o penúltimo álbum, Silver or Lead. Walked, run, fought, a mile in her shoes. Don't you dare stand in front of me and tell me. Day, but crave and praise her womanly wiles by night. Good enough to fuck, but not good enough to vote. She must go from the beauty of Africa to the horrors of Massa. Go from titties dangling bare and shameless to being branded licentious, temptress, embarrassed. Go from land of yams and heat hot to land of cash crops and seller's block. Go from God names to no name to his names. Go from God names to no name to his names. Now black, now inhuman. Freedom stolen, family stolen. Now beholden, but still golden. Field hollering, and ain't I a woman? And ain't I a woman? I can see her, me, washing dishes, clothes, and children. Making love, money, dinner, and beds. Always the first one off a sinking ship, but last in the line to receive respect. Must do. betrayal, child's birth, child's death, husband's abuse, tricking to buy baby shoes. She must be called a muse, which is just a synonym for use. Put upon pedestals, dainty and protected, and because of that disrespected, Victorianized. Made a paradox of famous anonymity, left to go insane with too much femininity, staring at yellow wallpaper. Her heart open, her legs open, warm and welcoming, waiting for phone calls that never come, waiting for words of appreciation that never come, waiting for equal pay that never comes, waiting. For acknowledgement, not judgment. Waiting. And when seeking or achieving any kind of power, reduced to labels like concubine, cunt, bitch, whore, stunt, witch, dyke. Concubine, cunt, bitch, whore, stunt, witch, dyke. Settle for less, based upon her womanness. Embrace the pronoun and power of she. Know, if nothing else, that her uniqueness is blessed and a necessary component in the union between universe and people, equal to man, at times above human understanding. She don't have to lay down for nothing or nobody. Her body, in and out, a wonder, the wonder of she. Estamos a escassos 10 minutos das 2 da manhã. É a triple hora de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial para as horas de António Sérgio. Viagem downtown, Silver LED, recordação, Ursula Rocker. It's not a music category. It's a culture. It's a culture. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You want something done right, you gotta do it yourself. You gotta do it yourself. Don't underestimate me, cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty, cause all you do is skeet on the mic. With trite slang, talking yang yang, while I speak your lang with lyric, aromatic, ain't gotta spit no gun click shit, cause life is hardcore enough. Don't need to wax gangster to be tough. Being black in America is rough. Plus, cause what you think, sis? You the only bitch ever went down on a nigga? You invented sexin' or something? Well, why you always talk about it then? What your pen ran out of ink? What your mind has ceased to think? Let mass media determine your worth. still the right God gave you since birth. First woman on earth. A Burberry shirt won't make you no queen. And last time I checked, being a whore wasn't synonymous with warrior. So take that fake identity back to the store. Get a refund, or better yet, get some respect. Heal mass media's fingers off from around your neck. Give them a swift ass kick and go on about your way and have a nice day. Okay, okay. Watch, watch. I'ma bust this. Roll this shit real tight like a spliff tip. Bounce to this, yo. Check this shit. Pay attention, my niggas. While my flow, I can figure. It's set in stone, so you can't change it. Rearrange it, these hip-hop commandments transcendent. I rise above ordinariness. Yo, this don't be blessed with liquid knowledge, soul porridge. Yo, beware the high wattage. Step back, yo, I got this. Yo, I got this. Tongues of flame hover over me as I speak in lost languages, spit like fire. Retire your rhyme attempts, son. You can't fuck with the divine done. You can't fuck with the divine done. My words are written on scrolls of the Dead Sea. Retreat before my lyrical army make you a mockery. Heed the prophecy, turn bold to meek. This truth I speak, heed the prophecy. Don't underestimate me cause I do poetry. My rhyme is sweet but deadly. Turn your platinum and ice to mere novelty cause all you do is skeet on the mic with trite slang. Talking yang-yang, while I speak your lang with lyric, aromatic, ain't gotta spit no gun click shit, cuz. Um acidente numa plataforma petrolífera deixa um homem temporariamente cego. Mas a maior mudança da sua vida acontece com a chegada de uma enfermeira para cuidar dele. A Rádio Comercial apresenta A Vida Secreta das Palavras, um filme sobre a importância das palavras e dos silêncios. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Não. I think you were. Rádio Comercial toca animar em Gouveia, Manteigas e Ceia 90.8. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Estamos cada vez mais perto das duas. É a altura em que reabrimos a hora, a terceira, com inserções debaixo da língua. E aí estão os Ken. Atlantic.